sinónimos de espectáculo. Alegría. Criatividade. E, é claro, muita pressão. DJ Gordo. E DJ Dinho Pressão. Muita pressão. Atenção, caçadores. É chegado o grande momento. E agora? Bora. A dupla pressão do Pará vai assumir o comando do gigante. Agora. A maior pressão de aparelhagem do mundo vai começar. Bora que vem começar! A pressão vai subir na floresta, bandido! A pressão vai subir. Tá na hora! É aniversário da Florentina! E os caçadores superlotando tudo! E agora vai começar o bagulho doido! Bora! Um, dois, três! Toma! Bota fé que o Remo vai ser campeão em cima do Paysandu esse ano. Joga a mãozinha pra cima aí, ó. E quem bota fé que o Paysandu vai ser campeão em cima do Remo, joga a mãozinha pra cima aí. Agora bate na palma da mão. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. 3, 2, 1. Sai da frente de Gordo, tá tocando, é o número 1. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Está no ar, Gordidinho Pressão, é bagulho doido na floresta. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar detalhe. Quem é cocô? Quem é cocô? Quem é cocô? Quem é cocô? Vai pro cocô. Segura, vai. Hoje vai rolar detalhe. Já rolou dentada no Juruna. Dentada. Eu quero ver o caquinha. dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para, amor. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece, conhece. Agora eu já trago isso pra fazer a propaganda já da música. Já ando com duas garrafas de uísque agora pra fazer a propaganda da música. Daquele jeitinho. Dino Santorini na produção. Por essa, nem o futuro esperava. Meu piru, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega. Meu piru, tô vindo aí. Pega, meu animal. Tá vindo aí. Lá, lá, lá, lá, lá. Meu piru tá vindo aí. Lá, lá, lá, lá, lá. Toma, toma, pressão agora. Pira, olha aqui. Pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense, pense. E olha o batidão no batidão no batidão. O meu parceiro Orico da sede já falou. Fala que agora eu sou croco da veia. Então bora pra cima, senhor. Vai, vai, vai, vai. Vai no batidão, vai. Enchendo o saco pra encontrar no bem essa perua aí. Mas espera aí, você não paga as minhas contas. Já não é igual seu Maiú, só. Quem sabe canta? Vou te explicar. Você, Santorini. O nome dela é. Eu me conto ela não tinha. Rapaz. Hoje, eu quero parabenizar meu grande amigo DJ Bidu. Eu digo sempre que o Bidu é o cara que começou a história do crocodilo no Jurunas. Ele e o DJ Patrese. E hoje, a gente vem conduzindo o sucesso do crocodilo. Mas eu quero ter o prazer de chamar o DJ Bidu aqui no comando. Até porque o cara tem moral com o Gordo Godinho. E já já ele vai subir aqui no crocodilo pra dar um toque pra galera, pra falar com os amigos. Então, portanto, bora pra cima, que é aniversário do Anderson também hoje. E aniversário da Floresta da Salma Farra. Vai, vai, bota na pressão, bota na pressão, bota na pressão. Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar. Olha o Vaguinho, olha o Vaguinho, não quer piada, ó. Quem? O Fábio Assunção. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção. Meu parceiro Mira. Virar o Fábio Assunção. E nossos pânicos também, galera. Assunção. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma. E vai virando. E vai virando, vai virando. Pra cima, o Astro Leão. Ele também tá aqui, ó. Bora, vinte, bora, que o animal tá detonando, vai! E o meu parceiro Bruno da CB, Patrick Canelado, o homem que abandonou tudo, faculdade, mulher, e tá aqui do lado do som que ele gosta, ele falou! Bora, miau! É a GDS, bora, lã! Crocodilo Prime. Gordo e Dinho Pressão, tocando no 12. É do 12 ou não é? Parado no bailão, oi no bailão, coco tá pressão. O VP do Barreiro, o Camarão, Vão Vão, a família MB do Barreiro em peso aqui, ó. E o meu parceiro, o Drone do Barreiro, também tá na área, maninho. Essa esposa, Erika, um abraço pra você, Drone. Aqui dos irmãos. Gordidinho Pressão, é bagulho doido. É quando eu sou assim, ó. Senta, As novinhas da Zona Leste, é maior fodão, as novinhas da Zona Sul. É maior fodão a novinha da Zona Norte. Fabinho Ferrari. Maior fodão a novinha lá da Baixada. E aí, Fabrício do Táxi? Olha pra cara da nossa tropa. Vai com rapidão no chão. E nossos banhos na filha na área. E aí, Bagal? Um abraço do Dinho Pressão. Dinho Pressão. Pressão. Pituca da Ponte do Beijo na área. E meu parceiro Binho da Sky. E eles não poderiam ficar de fora dessa, ó. É no setor, garoto. Olha pra cara da nossa tropa. Vai com rapidão no chão. Tu quer que ir, meu moro? Segura a Fábio de Ferrari. Pá, pá, pá, pá. O gordo e o Dinho. Vai moleque doido. Olha os caras doidos. Os caras doidos só querem as bandidas. Os caras doidos só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. E no telão, a casa de carência dos Jurunas. Olha os Jurunas carne no telão aí, ó. Vai. Já. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Aponta pra bandida que tá do teu lado. Ela quer dar pra bandida, ela quer dar pra bandida, ela quer dar pra bandida. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra bandida. Ela quer o Robert. Ela quer dar pra bandida. O meu amigo Robert que gosta. Mas ela quer o desenvolver. Ela quer dar. Amigo Zob da Pedreira. E o teu parceiro Celo da GDG. Então vou ter que levar. O Igor Bárbaro, o Fabrício nos põe na fita. Pra todo mundo aí, ó. E nossos empresários da SEASA também, Janário Mandinho. E nosso parceiro Picadinho Simulado. Na companhia do Doidinho também, por aqui, ó. Dá-lhe os empresários, meu. De infinito, cabelo na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim, então vem qualquer meu crê. Meu amigo Paulo Colucci e o meu parceiro Léo Multimarcas, bota aí o Léo Multimarcas no telão aí, neném. O meu parceiro Léo tá aqui, ó, do ladinho do sul que ele gosta. Bora, bora que o bagulho endoidou. Bota o Léo no telão, vai. Toma. Do you wanna keep base? Toma. Do you wanna keep base? Toma de tapinha. O meu parceiro angolano da Nike disse a ressaca do Medai. Então bora pra cima, senhor. E o bagulho tá louco. E aí, Robert? O bagulho tá louco. E aí, Jonas? Pra cima, Leonardo! Pra cima! Júnior Santorini. É os fugitivos da área, sim, maninho. Agora vai. Os fugitivos do clube já estão no agito. Tudo no estilo, curtindo no clube. O nosso amigo Robinho, playboy. Ele tá aqui do lado do Drole, do Barreiro. Um abraço pra você, Robinho. Seja sempre bem-vindo aqui, meu irmão. Alan, o Ceará do Krogo. Alan GDS. E aí, Maxwell? O tio C. Ele e o seu filhão. E a nossa amiga Jamile. Um abraço pra você, Jamile. É tudo demais. Crocodilo. E aí, Paulo Lima? O homem da Petrobras aqui comigo. E nosso parceiro Gabriel, depois da linha. Já tem um sucesso, hein, Gabriel? Yes. O Rafael também. A nossa Crocovip na área. Bora, Rafael. O Alanzinho, BD Coletelli. E aí, Bruno Verdelho? Fechando a semana ao lado do som que ele gosta. Crocodilo Prime. Meu amigo Ciro da TJ já falou. Estamos em casa. Então bora pra cima, Vavá. Bora pra cima, que aqui no setor é no Jurunas, vai. E a minha galera do Flamenguinho. Bora, MC Silvinho, segura, garoto. XP representando aqui, ó. Ricardo Rios e Lorena Reis. Fala, Lambido. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Bora que tá mil grau, bora que tá mil grau. As que tem doida, as que tem doida, doida. As que tem doida, as que tem doida. E doida! As que tem doida quando. E aí, parceiro Anderson, parabéns pra você, Anderson. Quando tô no crocodilo. E nosso amigo Marcinaldo também, o Didi. O pop toda a galera aí. Um abraço do Dinho Bressan. Agora! Em Belém do Pará, tá 40 graus. E aí, Léo Moura, segura! Tá mil grau, tá mil grau. O nosso amigo Márcio Pedreiro do Ministro. Tá aqui, ó. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Bora, bora, vai! O DJ é moleque doido e tu sabe como é. O DJ é moleque doido e tu sabe como é. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. Aponta o seu amigo que é besta pra mulher. E aí, Glau? Vem aqui sentir emoção. Com o gorduchinho pressão. Quem é? A referência. A referência. Vou parar. O show tá no ar. Nosso amigo Glau, Shop Red. Sei porquê. Ele também tá na área, ó. Mudou como soube quem é. Essa música é muito firme, ó. Eu sempre deixei bem claro quem sou meu amor. DJ Gordo e DJ Dinho Pressão. Estranho e não quer conversar. E uma foto antiga no meu Facebook. Mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. E o Vaguinho? Já disse que tô firme contigo. É vida solo hoje, né, moleque? Deixa de ciúme focar em nós dois. Vamos doidar. E aí, Bárbara Canhão? Fala, Ronaldão! Passado, me disseram qual foi o pecado. Ô, não, dão da TF, moleque. Amor, não fica bem. Tá aqui no animal. Assim, todo mundo tem um passado. Deixa de. E olha só, Dinho. Toda a galera que hoje veio curtir aqui, ó. A galera de Cametá. Obrigado pelo carinho sempre. Meu povo de Cametá. Meu parceiro Sidney, ele que é o filho do tio Sidney. E aí, Sidney? E a Grazi, rapaz? Cadê a Grazi? Tá trancada e eu já sei porquê. Amigo Paulo dos Danadinhos, desde quarta-feira no Ali falou. Ele, meu amigo Bruno Verdelho também. Obrigado, Verdelho! O Kid, anda muito estranho, meu amigo Biel. Uma foto antiga no meu Facebook. O Malzinho. Mas não justifica essa tua atitude. E o meu parceiro Alanzinho da BD40L. Ele que tá 100% recuperado. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me disseram qual foi o pecado. Amor, não fica bem. Agires assim. Sem miséria. E o Paulo Lima, o homem da Petrobras. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o tanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. Os irmãos gordinho pressão. Fazendo você dançar. Eu tocar tudo do Pará. A pressão já está no ar. A pressão já está no ar. E no nosso telão agora, o chute certo. O paga na hora da galera. Fala, Nilson. Tá chegando agora em janeiro a coleção nova de bonés do chute certo, com a marca Crocodilo. Você está me vendo com vontade. Santorini. Bebo Liz e apaixonado, Austin. O Austin, eu conheço muitos desses, ele falou. Pois é. Ao lado tem um, ele falou. Calma, não te afoba, não te afoba, não te afoba. E no nosso telão, a loja Josi Modas e a marca Music diz, a marca do momento sempre no crocodilo. Nerato quer um doidão, Nerato quer um doidão, Nerato quer um doidão. Meu parceiro Kini Maués e a dona Josi, bota pra cima. Nerato quer um doidão. E tem muita coisa boa, tá chegando o carnaval. E vem muita novidade da Music diz pra galera aí, ó. Quero doidão, Nera, tu quero doidão, Nera, tu quero doidão, Nera, tu quero doidão, Nera, tu quero doidão, Nera, tu quero doidão. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra, me leva pra casa e toma madeira. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra, me leva pra casa e toma madeira. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E o meu parceiro Dentinho já falou: se tem gordidinho pressão, a pressão vai se aumentando. Bora, Neguinho, bora, Maiúcio, bora, Surama. E agora, Rogerinho. Rogerinho da Bros e a sua primeira dama. O caçador Hugo e a sua primeira dama. E aí, Doug? Você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa. Isso, isso, dança, vai. Vamos lá pro carro que você hoje entrou no carro. Hoje vai ter putaria. Uhul. Hoje vai ter putaria. E ela se dá. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida gosta de pressão. Toda bandida. E a minha amiga Glaucia já falou. Do grupo. Sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência de pressão, sequência de ladrão, sequência. Toma! O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é louco, o croco é bagulho. E meu parceiro Klaus Pop Red. O croco é bagulho. Ele também tá aqui, ó. O croco é bagulho louco. O croco é louco. Bora, minha galera, vai pra cima, XP. É bagulho. Meu amigo Deco de Segordo. Ninguém segura o Deco e o Dark. É a XP da pressão, Ricardo! Bora, bora, bora que o bagulho endoidou, vai! Amor, tô tentando te ligar, só tô dando desse recado. O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco. O homem da pochete acaba de chegar! No croco, eu tô no... Tá vizinho curtição! Croco, eu tô no... Ficou famoso, moleque! No croco, eu tô... Depois daquela postagem no... nas redes sociais. Ele é sua pochete da Nike. Bora que ele tá no croco. Tá no croco. Bora, Robinho Harry, que agora, moleque. Cheiro de perfume bom. Tu tá no croco, cheiro de marola boa. Tu tá no croco de ligando, tô tocando. Tu tá no croco e os amigos me doidando. Tu tá no croco. Sentando e rebola. Tu tá no croco, tu tá no croco, sentando. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, Boutique e a marca Tuque Golden. É a marca que veste e patrocina o Gordinho. Do nosso empresário Anderson. E tá chegando muita novidade agora em janeiro. Coleção nova da marca Tuque Golden pra galera. Explode o bagulho. Brilhareia. Ela tirou para check, botar na boca. Ela tirou para boca, botar. Agora. Ela tirou para check, botar na boca. Um, dois, três, vai. E aí, Paulo Golucci? Um abraço para você, Paulo. E no meu telão, a L e V Boutique, do meu parceiro empresário Lucas, tá chegando muita novidade pro carnaval. Bota aí no telão a L e V Boutique no telão, neném. E as belas, o Pituca da Ponta e o Bidas Sky. Esse trio aí, moleque. Elas DJ. E aí, parceiro mochila? Ela tira para a boca, para boca. Agora vai! O maior patrocinador de pizza do Pará. O nosso empresário Alan Souza. Homem que comanda a Companhia Paulista de Pizza. Lá do Grão Pará. O mais cerrado da atualidade. Aqui um pancadão. Bora, bora, bora, bora, que lá vem o Bidu. O bonde das maravilhas, canção pra valer. Segura na batida que o Bidu vai falar. E faz aquecimento, faz aquecimento. Essa batida aqui é a cara desse desgraçado. Eu não sei porquê, mas ele gosta dessa batida. Meu amigo DJ Bidu, aniversariando hoje. E claro, ele tem história na Florentina. Ele tem história na Beirada. Ele tem história do Tigrão. E esse cara tem moral aqui com o Gordo e Gugino. É amigo particular, é irmão do DJ Patrese. O cara que deu o pontapé inicial no sucesso do Crocodilo no ano de 2013 pra cá. DJ Bidu, seja sempre bem-vindo. E agora fala com os caçadores aí, desgraçado. É um prazer imenso sempre estar por aqui na Florentina, Gordo. Valeu, Tino! Esses caras aí que sempre acompanharam aí o, desde o tempo do Robinson, né, Tino, né, Gordo? Começaram no Robinson e o Bidu começou aqui pelo Crocodilo. Aí depois uniu a fusão. O Quarteto Fantástico. Quem lembra do Quarteto Fantástico aqui pela Florentina? Apareceu no Caldeirão do Hulk. Isto. E muito mais. Mas é lógico. Nossos fã-clubes de longas datas chegando aqui com a gente. Olha quem tá por ali, Gordo, do meu lado direito. Olha ali, Dinho. Nosso parceiro Drone da Headway. Ali no camarote, sangue bom. Gente boa. E claro, comemorando esse aniversário aqui. Nossos parceiros aqui. Gordo, Dinho, Marlon Beach, Patrese. É do Crocodilo. E peso sempre por aqui, nossas mentirosas. Acompanharam o Bidu no Ouro Negro. Tá ali na retaguarda com a gente, nossos caixa baixas. Também tá por ali, meu parceiro Alan Gemac, a galera do Icuí. Nossa família sem buchicho desde cedo com a gente. Um amigo Celo da GDG. Enfim, os fã-clubes que sempre acompanham o Crocodilo. Pelo início da nossa carreira, como começou aqui pela Florentina no Pagodão, né, Dinho, né, Gordo? Enfim, chega de papurado, detona muito o som que a galera tá curtindo na boa. Tá tomando aquela gelada, aquele uísque. Pra lá e pra cá. Só na habilidade de Ine Gordo. Tocando por aqui. Detona, garoto. Eu quero convidar a galera aqui. A partir de hoje, segunda-feira, tem um ensaio aqui do fã-clube Irmão Corajes. Você que quer aprender a dançar lambada, zouk, techno melody, aquelas marcantes, flash brega. Acontece hoje aqui a partir das 7 da noite, às 19 horas. Pois é. O ensaio dos Irmãos Corajes, DJ Bidu Mil Grau. E você é o nosso convidado especial, legal? Valeu, Gordo, valeu, Dinho. Sabe quem é nós, viu, garoto? Detona! Arregaça do Crocodilo, garoto! Chegou! chegou e disse: eu tô na área e trouxe o Bismarck e o Alexandre das passagens. Oh! E a floresta tá no berço hoje. Bora, Boninho, olha o batidão, olha o batidão, olha o batidão. Vai, vai, vai, vira, tchau. Impressão arrepiando. Explode a esquerda. Vai, vai, vai. Entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. E aí, garçom manequim? Puxa saco, tem moral, lá, lá. Tem emprego, tem real. Empresário Celo da GDG, do Limbo ali, ó. Panelinha. E aí, Celo? Essa galera. O nosso parceiro Doug. O caça do Hugo também, o Rogerinho da Bros. Come o dinheiro da. Meu parceiro Juan Louco. Come o dinheiro. Pega sua esposa, obrigado, Juan. Da família Roxon. Come o dinheiro. Meu parceiro Dentinho, também um abraço a você, Dentinho. Come o dinheiro da educação. É a família. Família Roxon. Que moral. Olha só quem vem aí, que acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra comer. E a nossa panelinha assim, come junto com ao lado. É muito puxa. Dando moral pro gordo Brudinho. Olha quem vem aí, que acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo, come junto com a família. E no nosso telão, na panelinha, o nosso parceiro Gilson Lanches, o melhor lanche de Belém. É a ressaca do aniversário do homem. Oh! Como é que tá? O Anderson já tá daquele jeito. E o Bagal, olha o Bagal, tá no camarote o Bagal. Ele, o Fabrício, o Igor expõe na fita. Bora, Igor. E aí, Bagal, vamos, vamos. Olha o meu parceiro Joel do Gelo, o rei do gelo da terra firme no telão aí, ó. Segura que toda quinta-feira tá de volta agora as lives do Joel do Gelo, com a participação do DJ Gordo. E olha no telão aí, ó. Bora pra cima, pra cima, pra cima, meu produtor Bezerra. Vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, olha o batidão, vai, vai, vai, vai, vai. Pressão. Pressão. Pressão. Joga a mão, joga a mão, joga. Tinha pressão. Joga a mão, joga. Pressão. Joga a mão, pressão. Pressão. Joga a mão, joga a mão. E aí, alô, vivo, amor! Assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar. E o meu parceiro Robinho Playboy, direto de Moaná pra curtir o Gordinho Santorini. Sempre dizia pra aquela filha da p*** um dia que negar em casa eu vou. Cadê, cadê ele, Robinho Playboy? Sempre dizia pra aquela filha da p*** um dia que negar em casa eu vou pro. Na área. É, assim não vai dar. Robinho Playboy, moleque. E nosso parceiro empresário Charminho. Ele também tá na área, tá aqui no animal. E aí, Charminho? Um abraço aqui dos irmãos pra você, garoto. Gordo e Dinho Pressão. Produtora. Agora que eu vim para Rafael, você também. O Zé Pequeno. A nossa equipe fantasminha também tá aqui comigo. Igor, Igor, Igor. E a sorveteria e distribuidora. Sabor da fruta. Tanto, mas assim não. Meu parceiro Jefferson Júnior Gabriel. Tá no telão, segura o sabor da fruta aí, ó. Vai, bora, vai, vai, vai, já! E a galera vai pra cima e o gordo de arrepia! Bota na pressão o bagulho em dois, já! E o nosso o Ícaro Carneiro, o homem que comanda a boutique Multimarcas. Olha a abelhinha no telão. Endoida, endoida, endoida, endoido o bagulho, endoida. Vai, vai que o bagulho endoidou, endoidou, endoidou. Um, dois, três, virou. Quebra o quadril, quebra o quadril, quebra o quadril, vai quebrando, quebra tudo, vai quebrando, quebra tudo, vai quebrando, quebra tudo, vai, já! Joga o anzol, puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel, joga, puxa, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, já! Toma, toma, toma, toma! E a galera vai dançando na floresta assim, ó! Agora eu quero ver! E bota no telão, bota no telão, o meu parceiro Caju e o lanche do Caju da Barão, vai! O lanche do Caju é o lanche mais top da Barão, tá no telão, segura, neném! Bora, Didi da Kevin Klein. Ele também tá no som que ele gosta. Segura, garoto. E aí, Marcinal da Lopop. E o motor estilo Reis. E agora, já. Depois vamos curtir, só eu e você aqui. O incrível chegou, DJ Batese dando show. Vou com os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Pressão, pressão, pressão. O som dessa canção, vou te dar meu coração. Toca pra nós aí. Referência e pressão. O incrível chegou. Sou crocodilo, amor. O animal toca tudo, toca tudo, toca tudo, toca tudo. Titirari, tirari, dararara. E a galera vai, vai assim, vai assim, vai assim, vai assim. Fim de semana chega, a noite é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro pop. Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo. Passo perfume pra você sentir no cheiro. O super pop tá tocando e a furado que toca. E subiu com vaga, vou voar. É o águia, o águia, o águia. Vou voar com vaga. É o águia, o águia, o águia. Vou voar com vaga. E a galera vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando. E eu me você. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até eu recordar que mais um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagino o quanto quero ver você. Sei que eu posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Achei que o nosso amor nunca aconteceu. Ao vivo na floresta, maninho! Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. De impressão. Não valeu pra você, yeah. Agora! Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Um grande abraço, meu grande amigo Crocobicho. Ele já tá aqui, ó. Foi bom te amar, não consigo esquecer. E meu parceiro Puqueca, o rei da farinha Marabá. E aí, Puqueca? Tá no telão do animal. Não dá pra aguentar. Assim. Assim dá demais, dá demais. Olha o estumando, tá na área. Se pudesse existir. E aí, Gabriel? Quis do Croco, você, Bruno Verdeiro, Alanzinho e a Pandelinha. Você me deixou, não me deu valor. O nosso amigo Baba Show, o Jequinho Balado, o Neto Show, o Ido, Dirituia do Croco Prime. Carequinha, carequinha, showman. Tudo tinha pra te dizer, não me deu nem outra chance. Gordo e Dinho Pressão, tocando no doce.